Olha, ele falando da Punk é bravo, prossiga. Por enquanto não recebo a informação de transponder do Papai de Bravo. Aí a Papai de Bravo copiou? Acione 01 no 01, transponder. Papai uniforme, Papai de Bravo. Patrulha 6200. 200, prossiga. Está pra fazer um desviozinho à direita aqui na proa de toda. Está livre, 6200. Azul 4240 estabilizado. Afirmativo. Aproximação Eliette, chumetone 18, decimal 95. 1895. Azul 4082. Certo. Papai é bravo. Decimal 8, combo. 208, azul 4207. Copiado que irá pousar em si, é copiado. O 4082, reporte interno. Camarão. Atarrando a decolagem, suba e mantém o 360, composto cruzando 2000 pés, voo ilegal. Gente, subindo para o 360, após 2000, voa Leda, azul 4207. Faixa brava e não escuta do controle. 200. 300, está livre LS, está fora 2000 pés, com 1015, chama estabilizado no localizador. Amaral, 620. Solo Salvador, é o Papa Romeu, Mike Bravo Golfe, posição 6, solicita autorização de reboque para a posição de número 13, na remota do pátio principal. Confirmei, encontra-se na posição 6, solicita rebote para 1 no 3. Afirmativa, rebota 1 no 3, parte principal. Com meia, posição 7, pushback acionamento. Bola 556, autorizado, chama táxi. Chama táxi 556. Mike Bravo Golf, aguarda para o início do rebote. Aguardando. Dois? 170 graus com 1 no 1 na livre pouso. 4082. Cruzando 170, voo 90 na biofase. 094, chama em Recife 2085, alterna 2545. Você é 25, 26, 26, 85. Recife. Está confirmando alternado, 2085 alternado. 2545. 2547, bora. Papatango, novembro, Charlie. Rango 080, serviço radar encerrado, 56 milhas, sudoeste, Salvador. Chama contra o Ilhéus, a frequência 20, decimal 1. Novembro, Charlie, sabe? A Papa Romeo Hotel, Romeo Golf. Bom dia, informação mais. Confirma as intenções? Zero confirmando, já estabilizado? Estabilizar agora, já está com a localização. 00, complete a aproximação em linha Cristina, Torre Salvador em 198, pessoal, lá sul. 18, confirma 295? Correto, 18, decimal 95. No 8, decimal 95. Autorizada, mais 10, decolou com o sul. Para o sobrevoo, não corta a sua, pode confirmar o outro ponto. 0156. 0156. Desde a bordo, o Vitor está com o carro do posto. Tolima X-Ray, aguarda o instante, cópia. Prepara a saída coral. Então, o meu voo fica o deixamento correto para acionamento e decolagem. Chame torre 118 decimal 95, meu voo. Bloqueado. Pode ser esse 2 visor. Para a decolagem. Segue a alfa, mantendo os slaps para a série 2. Para o trânsito, bom, 556-168, 4 horas, Campinas. Bona 556, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, meu voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera, 295, que 15, já. ...4207, reautorizado, nível 320, como sinal até Guarulhos. Cliente, reautorizado 320, azul 4207. Azul 4082, ingresso Juliette 01, portão. Juliette 01, Azul 4082. Mike Bravo Golf, meia dúzia, autorizado no início do reboque. Posso ir finalizando no remoto 1-3? Gente, autorizado, informarei no término, na remota 3. Oi, Salvador, boa tarde, gol 6, o 556, ponto de espera pronto. Boa tarde, gol no 556, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 556. Quatro, dois, zero, sete, chamo o centro Recife em 3325, alterna 25, decimal 1. Confirme, 4207. As frequências de Recife, 3325, alterna 25, decimal 1, azul 4207. 3325, alternando 25-1-4207, Alô. Polo Sanero, 6200, livrou. 6200, Alfa, reposta em Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6207. 556, livre decolagem da 1-0, ventou no 7-0 graus, com 1-0 nosso. Livre decolagem de 1-5-5-6. 56, decolado ao 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, no 556. Salve, Salvatão, Mike Yankee. Mike Yankee, prossiga. Bom dia, solicito a autorização de reboque e da remota 14 para o gate 06 no pátio 1. Aguarda reboque, Mike Yankee. Aguardando. 5526 no transponder. Afirmativa, 5526, após 2000 direto dele. Vitor Charlie Hotel, da informação mais. Vitor Charlie Hotel, estado do radar, 1,6 milhas nordeste de Salvador, autorizando a chegada bom, chame no ponto ideal de descida. Vindo na Prodibon. Quente, atenção, vou na Prodibon e vou ficar mais à frente, Vitor Charlie Hotel. Quente, mantenha a Prodibon VR, chame ideal de descida, Vitor Charlie Hotel. Para o ponto ideal de descida, Vitor Charlie Hotel. Decima até o 040, na Pro de Salvador, Vitor Tchali atrás. 040 na Pro de Salvador, Vitor Tchali. Aqui, 160 graus com 10 nós, altímetro 105, a parte fora do solo. Autorizado o cruzamento do través da 10, reparte livrando. Reportará livrando, Hotel Romeu Golf. Lima, Lima, Zulu, contato radar a 60 milhas para o Salvador, 090, autorizado o Mari para chegar da Mari, chame no ponto de altitude. Meu Golf já cruzou a 10, pro do Frota Pon. Rota Hotel Romeu Golf, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, até o retorno, Hotel Romeu Golf. Retorno de Max Way, pronto, cópia. 503, litoral sul, como sua intenção de voo? Vai ser sobrevoo na Costa Azul inicialmente, 500 pés, manterá visual na escuta permanente, Hotel Romeu Golf. Te informa iniciando o sobrevoo na região da Costa Azul, Hotel Romeu Golf. Informa o Golf. Beto Lima, corrigindo, Vitor Lima, que vem, 43, chama pronto para seu nome de táxi. Salve, Salvador, é o Papa Romeu, Mike Bravo Golfo, informa o término do reboque na posição 13, remota pátio principal. Gente, o Mike Bravo Golfo do término do reboque. Grato, boa tarde. Igualmente. Mike Yankee, pronto para reboque no, na remota 14, até o Finger 06? Positivo, Mike Yankee, pronto. Autorizado o reboque, reporta no término. Ok, autorizado, reportar no término, Mike Yankee. Acionamento autorizado, Vitor Lima X-Ray, chama táxi. Eu chamo Recife 3325, alterna 25, decimal 1. 3325, 251. Hotel, aguardo para modificação. Isso aí mantenha 3 mil pés, o altímetro em Salvador. Corrijo, isso é para 4 mil pés, o altímetro em Salvador no 0 no 5. Correto. No 962, sem identificação, desça e mantenha 100, chegada Mari. Livre táxi Vitor Lima X-Way, pátio principal e Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste no 015. Gente, chamar a torre no ponto de espera, no 1895. Gente, eu pego meu Golf, informe livrando este setor. Formará livrando o Golf. Antes do Zulu, pode incrementar na razão de descida até atingir 4 mil pés? Eu, Entrega uma máxima razão que a aeronave suporta. Pode entregar meu pé? Ainda decola a partir da Charlie, vento 170 graus com 99, Vitor Lima X-Ray. Volta ao meu bolso. Nada, agora se adora tudo. E vai prosseguir para Pituaçu, correto? Ah, mesmo. Estamos ligando Pituaçu. Formará. Futura até informe para modificação das regras de voo. Presente, já aprovado. Vitor de Alotel, para um batimento modificado a partir de agora, 1501, prossiga em carga de voo visuais, direto rotatório, descendo para 1510, o altimetro em Salvador, 1015. É, Vitor de Alotel. Correto? Turno 962, controle. Qual a sua velocidade? 270. É, a gente tem como manter a velocidade até a ETAP? Mantém a velocidade, vou direto ETAP, descendo agora ao 070. Turno 962. Mantendo a velocidade, desce até o 070, já apresento a sua ETAP. Vitorino X-Ray, decolado ao 02, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Salvador, bom trabalho, obrigado. Imaculado Zulu, a partir de agora está sob retoração para o sequenciamento de tráfego, curve à esquerda para o 010, limite serão 20 milhas na proa. 010, limite serão 20 milhas na proa. Lima X-Ray, a data da terra decolagem, precisa conforme autorizado, 120, saída coral. 120 na coral, senhor, Vitor Lima X-Ray, desculpa. Coronel 62, tráfego posição de 1 para 2 horas, 11 milhas, rumo norte, cruzando 5.800 pés descida para 4.000 pés de equipamento, é um Charlie 402, deslocamento lento, a intenção é que ultrapasse na aproximação para Salvador. Até Romeu Golf, informe livrando a região do sobrevoo no Imbuí. Livrando a região do Imbuí, vou até Romeu Golf. O 962 está reautorizado e descida para o 0620. 060, boa noite. Ouvido, Tchalotel. Tchalotel, para ingresso no circuito de tráfego, deixando agora a Torre Salvador em 198, decimal 95. Yes. Controle Salvador, muito boa tarde. Eu dou 407. Do 4076, a minha indicação, esse aí mantém o nível de voo 050, autorizado a chegada Mari. É, 050 incluídos na chegada Mari, o 4076. Certo. Cima que o Zulu será ultrapassado por um Boeing 737-800. Já segui-lo como número 2. Manutenção do TCE, prossiga. Tente atingir, mantenha. Azul 4076, inicia redução para 2309. 2309, 4076. Salvador, é o Mike Yankee. Como foi o reboque aqui no gate Medusa? Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Gente do término do reboque do Mike Yankee, bom dia. Direto, Duna, pode prosseguir a descida. Prossegue na descrição 5000, direto Duna, voo 9962. Altímetro 1015 em Salvador. Centro Zulu, curva direita, proa 035. Limite será o localizador. Marginal 1-0, faixa travada, ouvinte Anatel. Vitor Thiago Hotel, livre pouso na 1-0, vento 1-5, 0 graus com 1-1 nós, altímetro no 0 no 5. Entende, vice Anatel. Nova Salvador, gol 1864, posição portão 5, autorização Maceió. Gol 1864, Maceió autorizado, nível 350, decola da pista 1-0, com primeira curva à esquerda após decolagem, na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, após ter certo Uber Zulu no 7, prossegue até Maceió. Aciona 5553, controle 120, decimal 8. Estado 50, Maceió, fora da 10, da esquerda, na Puca, Jamo, Aracaju. 120, depois da Puca, Jamo, Aracaju. Correto, no 864, chama pronto para o estacionamento. Veio essa identificação, desse mantenha 060, chegada da Mari. Mantenha 060, chegada da Mari. No 962, livre LS, separa 2000 pés, altímetro em Salvador, 1095. Livre LS, desce da 2000, com 1015, voo no 962. Vitor Thiago Hotel, solo 08, livre à direita, solo 121, decimal 1. É, desligar a tela. Alô, boa tarde, vai passar com o Vitor Thiago Hotel, livro da tela, inicialmente parte 3. Vitor Thiago Hotel, autorizado, Alfa e Kilo, hotel parte 3, atento ao balizador. Alfa e Kilo, parte 3, Vitor Thiago Hotel. Para 3 mil pés, o altímetro no 0 no 5. Salvador, vai passar com o Vitor Lima, é 3? Prossiga, Vitor Lima, é 3? Isso, há possibilidade de voarmos na flor de mapa, Vitor? Após Coral, eu vou e Léo, Lima, Vitor Lima, é 3. Ok, Vitor Lima, é 3. Nove meia dois, inicia redução, chama estabilizado. Beleza. Ceará redução, voo no 962. 4463, confirma nível 1 no 45. Ok, só um instante, qual viu 4465? Aguardo 4463, estamos aqui inicial 180, copia 180 ou guarda coordenação 200? Ilhéus autorizado, inicialmente no nível 180, planeando que após cancelo prossegue visual. Decola da pista no zero, com primeira curva à direita, na subida coral. Aciona 5541, controle 120, decimal 8. Livre Ilhéus 7R para 10, chama estabilizado no curso do localizador. Maestro 4463, que chama pronto, puxa o estacionamento. O 49, corrige 4076, redução para 1909. Então vai seguir como número 3 de aproximação, sale 402. 1909, 4076. Estabilizado, pista vista, eu vou no 962. 962, compete aproximação, ele é assistindo na torre Salvador em 198, decimal 95. Decimal 5, obrigado. Aquilo Zulu, livre, ele é assistindo, estabilizado no curso do localizador. Livre pouso não no zero, vento no 50 graus com 8 nós, altímetro 10 no 4. Livre pouso no zero, gol 962. Controle o hotel Romeu Golf, livrando o Imbuí para a Costa Azul, 500 pés de igual. Entra minha escuta permanente, só me livrando Costa Azul, hotel Romeu Golf. Autorizado, mantém escuta permanente, gol. O 4076 desce para 3 mil pés, ultimamente no 0115. 3 mil pés no 0115, 4076. Azul, 4076, para o sequenciamento de tráfego, mantenha presente proa, terá como limite o localizador. Mantendo a proa, limite ao lote, o 4076. Lima Cruz Zulu, complete aproximação LS, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 9. Obrigado, bom dia. Torre, bom dia do Papatango, Lima Cruz Zulu. Bom dia, Lima Cruz Zulu, reparte externo. Será Zulu. 4076, completa redução até 1709, aguarde para interceptar o localizador. Ok, completando a redução para 170, aguardando para interceptar o localizador, o 4076. Isso para 3000, PR, é 356, altímetro no 095. Alô, boa noite, né? 4 pushback, esperamento, posição 5. Posição 05, livre push, chama táxi no 864. Vai, chama táxi no 864. Segundo 962. Segundo 962, boa tarde, Alfa, repórter da Juliette. De Alfa, repórter da Juliette, com 962. Tráfego, Oxanéia 6213, qual a informação? Mike, coordenação nível 360, Galeão, gate 11. Oxanéia 6213, Mike, confere, Galeão aprovado, nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, subida da El, Leda e Irume. Em Irume, intercepta pelo November 857, prossegue conforme a rota. Aciona 5534, controle 120, decimal 8. Boa, Xané 6213, nível 360 para o Galeão, autorizado, decola da 1-0, curva à direita. Dael, Leda e Irume, ampla November 857, Mouto. 5534-1208, Oxanéia 6213. Correto, Oxanéia 6213, tem a troca do estacionamento. Camará. Com a sua identificação, desse mantém o nível de voo 050, chega da Mari. Uma chance do 255 voa Duna? Tem mesmo? Com possibilidade de correr na proa de Duna, pro Xanerra 6255? Aguarde. Na 962, ingresso Juliette, gate 07. Sim, Juliette, 407, boa, 962. Estamos estabilizados no localizador. 2006, 6356, LS. O 4076 foi LS visual com o campo. Feita aproximação LS, chame a torre Salvador em 18.95, 4076. Completo em LS, chamando torre 18.95, 4076, até já. 255, Rui, TAP. Tarde azul 4076, reporte externo. Reportará no externo 4076. Santipus 4463. Salvador, 4076, passando externo. 076, aguarde pista livre. Guardando, 4076. Lima que Luz, Solo 20, livre à direita, Solo 121, decimal 1. Lima, Kilo Zulu, bom dia, confirma a taxa. Sente Alfa Kilo 43 autorizado, Lima, Kilo Zulu. Tax, boa noite, 64, 141, amor, 1220, João Pessoa. Tá, escuta? T120, passando agora 53 milhas, tudo ao Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle Léo da frequência 120, decimal 1. 201, boa. Alô, Gol 1962, é o balizamento da, do kit 7 da Pagar. Gente, vou entrar em contato com o Israel, 1962. Obrigado. Localizador, testando a visão, 63. C56, complete a aproximação, ele é assistindo a torre Salvador em 198, 695. 1895, bom dia, obrigado. Vitor, sai do hotel. Reporta na saída do PAC 3. É, bom, tá na saída do PAC 3, Vitor, sai do hotel. O 4463, livre push no 01, chama táxi. Livre push no 01, chama táxi do 4463. Tá na saída do PAC 3, Vitor Charotel. Vitor Charotel está autorizado ingresso no pátio principal, contorno pátio. Lima, volta na Quebec para cruzamento. Vai voltar na Quebec, para o Victor Charotel. Do 476, solo 23, livre à direita, solo 121, decimal 1. Livre à direita, chamando solo 211, 4076, até já. Tuner 6356, vento 180 graus com 1 nós, altímetro no 0 no 4, livre pouso não no 0. Livre pouso não no 0, 6356. Bravo Delta. Ajuda controle, sozinho. Estação, voo em Salvador, chame Delta e descida. Aqui na identificação, pro Salvador, chama a descida, Bravo Delta. Para 3 mil pés, altímetro em Salvador, no 0 no 4. M6255, desça para 3 mil pés, altímetro no 0 no 4. 4076, Brasiliette. 4076, gate previsto ao 03, aguardando a aeronave da companhia. Aguardando a aeronave da companhia, o 4076. Visita Zero Delta, próxima Quebec, para cruzamento, 0735. Autorizado, reparte aí. Livrando, Vitor Charlie Hotel. Autorizado, reportar livrando, Vitor Charlie Hotel. Pronto, 2065. Sala Azul, 4463, está pronto o táxi, sobre 92, autonomia de 2 horas e 50 minutos, alternativa é Salvador. 4463, livre táxi à Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. Livre táxi, ponto de espera no 0, torre no decimal 25, Azul 4463, boa. Azul 4076, ingressa na Juliette, gate 03, observando a aeronave da companhia no táxi. Ingressa Juliette, gate 03, visual para a aeronave da companhia à frente. Alô, bom dia, Chanel. Chanel 6356, táxi via Alfa em Juliette, remota 14 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 14 do pátio principal, obrigado. Mantilo Zulu, prossiga. Rebote para ingresso, faixa principal, Lima, Kilo Zulu. Salvador, bom dia, Azul 4463, ponto 0 no 0, pronto. Azul 4463, ali, mantendo 0. Ali, mantendo 0, Azul 4463. Quatro, decolado 228, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, agora 864. Controle Salvador, boa noite, 864, boa tarde. 4, controlador da Rádio Bolândia, tudo mais. Puca. Não entendemos. Boa noite, 64, poder repetir? Boa noite, 64, está em contato com a Rádio Ecológica, tudo e mantém o 350, será pouco. 350, o mesmo, boa noite, 64. Azul 4463, vento 150 graus, 099, autorizado a decolagem no 0. Livre decolagem, pista no 0, azul 4473. Hotel com meu Golf, na região, sobrevoo. Gente, hotel com meu Golf. Mantenha no máximo 510 metros de setor, em virtude das aproximações de instrumento, Salvador. Manda 500 pés, informará livrando o hotel com meu Golf. Na 6255, forma o tráfego de um helicóptero, um Robson 44, a baixa altura, sobrevoo no barradão, sem interferir com sua aproximação de instrumento. Ok, graças à informação, 6255. Decolado 230, controle 120, décimo 8, 208, boa, do 4463. Controle Salvador é o azul 4463, cruzando 1200. Você decorar o papel 180-4463. Que cruzamento no 73545, Lima Kilo Zulu. Abraço Romeu, Ciente 021, Grécia, pela linha do litoral, reporte farol de Itapua. Janeiro 6255, sobrevisor. Janeiro 6255, livre LS, chama torre 11895. 195, torre, devolve. Oi, o hotel com meu voo foi Brando Barradão, vai agora com proa da Enrimar, retorno. Gente, o hotel com meu voo. Aguarde transferência para a torre. Aguardar a transferência para a torre, hotel Romeu Golf. De pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, Xané 62, 5-5-9-0. Hotel Romeu Golf, chame torre 11895. Para a torre, graças a Deus. Bravo Delta, essa livre após de toque. A livre até toque, o Brasilete Bravo Delta. Ao final da 1-0, ajuste no 0, 1-4. A interferência com 1-0, reportará na curta final da Enrimar, o hotel com meu golfe. Xené 6255, informação de tráfego à esquerda. O helicóptero 500 pés não interfere, irá pousar no heliponto à esquerda. Ok, graças, 6255. Voo 1864, chama o centro Recife na frequência 126, decimal 85. Recife 2005, boa noite, 64, obrigado, mulher. Prosseguindo a descida, passarei do 2230. 2230, desça para 3000 pés, ajuste 1014. 3014, passando. Puxa, estacionamento utilizando 2067. Terra Romeu Golf já na curta final, prende mais. A Terra Romeu Golf é avistado? Pouso. pouso por conta em risco, vento 1,40 graus, 1,0 nós, reporta no solo controlado. Reportará no solo controlado, até número Golf. Câmera 255, solas 35, direita 1211. Direita 211, obrigado. Tente reporte para o de Itapuã, na vendeira, senhor Romeu. Parado, 109. Alfa Juliette, 09, obrigado. Bravo Delta, foi pro ar da posição Duna. Voando Duna, Juliette Bravo Delta. Paredo 2230, deita para 2000 pés, ajuste 014, reporte localizador de Belém. Chamará, descendo para 2000, passarei a chamar a estabilidade. Azul 4463, da presente pro de Ilkov. E o COV 4463. 7 Bravo Delta, desça para 4000 pés, ajuste 0, 1, 4. 4000 com 1014, Juliette Bravo Delta. Hotel Romeo Golf, frequência livre, boa tarde. Salvador, boa tarde, é Ocean 63, 6213 para posicionamento na 11. É 213 no 11, livre puxa, chamar táxi. Livre puxa, chamar táxi, 63, 6213. Gol 2067, número 2, no setor, aguarde. Tony, confirme o Juliette Bravo Delta autorizado até 4000. Para ser 3000, Bravo Delta, ajustado ao 13, posição 1014, ajuste. 3000 com 1014, o Bravo Delta. November Oscar Romeu, para o circuito de tráfego, chame torre em 11895. 11895, November Oscar Romeu. Vai iniciar agora.